favela. Nós te revela um Brasil varonil com o civil da caravela. Nós é os negrão da função e tamo com os mano na viela. E se o crime não é o creme, nós te revela que quem tá no pique não treme, não se mela. Meu olho não é molho tarantela e nós não tem medo é naquela. E quem se envolve com a morte apela pros revólver, nós resolve a atropela. Põe sebo nas canelas e corre, que se der sorte nós não te pega. Que na novela o ator tem a cor da mussarela. Aqui se der goela o terror que eu vou pôr tem a cor da berinjela. É a liberdade de expressão na revolução do Nelson Mandela. É a realidade dos irmãos dos drão no som de favela. Que é dela que nós sai do barro e vai pros carros, pras panelas. Pra limpar a janela de donzela, pra trincar com aquela cinderela. Que nos atua e segura a cruz e conduz que nem luz de vela, de tabela. Leva o jogo pra quem se rebela no submundo da cela. Senhoras e senhores, na jega é só hora, é só dores que se revela. Não tem flores pra quem não tem bicho, nem valores, porque o bicho pega.